Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 307. Hoje, dia 3 do mês de março do ano de 2021, agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo transmitindo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, começou lá em Santa Bárbara do Oeste, criado, né, idealizado pela USE de Santa Bárbara do Oeste, a quem também nós agradecemos, que é uma das mantenedoras do programa Visão Espírita. No ano de 2014, então, inauguramos a edição de Piracicaba desse programa, e desde lá, então, olha, o número 307, né, dessa edição se refere à edição de Piracicaba. Hoje o programa Visão Espírita segue como uma atividade da USE Intermunicipal de Piracicaba e é mantido com a colaboração de cada um de vocês que nos acompanham, né, com essa generosidade que nos permitem estudar, que nos permitem estar aqui diante de vocês para refletirmos, para aprendermos juntos, sobretudo, o Evangelho de Jesus, de acordo com os ensinamentos do codificador Allan Kardec. O objetivo desse programa é sempre tratar de temas atuais sob o entendimento dos espíritos. Você que está nos ouvindo, isso é muito importante, você pode participar, sim, lá pelo Facebook ou pelo YouTube. Se você estiver no YouTube, aliás, nós convidamos você, primeiramente, para se inscrever no canal da USE Piracicaba no YouTube. Vai lá e clica no botão inscrever-se. É grátis, não custa nada. E além de se inscrever também, marque ali o botãozinho para receber as notificações, ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal, você vai receber um aviso aí no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador. E se você está no Facebook, também você pode comentar aí no Facebook. Nós acompanhamos aqui, né, online, ao vivo mesmo, e podemos responder a sua pergunta ainda hoje, especialmente o programa de hoje com um tema muito palpitante, que é como perdoar. Nós vamos entender um pouco sobre o perdão como o caminho para a nossa paz interior, para uma vida melhor, para uma vida mais leve. Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, pergunte aí nos comentários do YouTube ou nos comentários do Facebook e a gente vai responder. Nós convidamos hoje para participar dessas discussões dois grandes amigos que sempre estão aqui conosco também, abrilhantando os nossos estudos. Então, eu quero saudar primeiramente o nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério, que vai estar conosco em instantes. E, em especial, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube e pelo Facebook. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a aproveitar da melhor maneira possível, as reflexões que vamos tratar aqui na noite de hoje. Muito obrigado. Muito bem, e é para a gente uma grande honra também saudar o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, meu amigo Rogério, seja bem-vindo. Boa noite ao Wilson, boa noite ao Francisco, pessoal aí que nos acompanha. Mais uma noite muito bacana que podemos estar juntos aqui para pensar, refletir, avaliar o nosso comportamento de uma maneira descomplicada, eu diria, e muito gostosa. Sem dúvida, né? Avaliar o nosso comportamento é isso que é importante na doutrina. Ela é uma ferramenta para a nossa transformação, realmente, para a gente se transformar, para abandonar velhos hábitos, para cultivar novas virtudes e, para isso, realmente viver uma vida com menos dificuldades, uma vida mais leve. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, eu convidei vocês dois, amigos, e aí para todo mundo também nos acompanhar, para dar um aviso aqui muito legal, olha. Nós, a USE Piracicaba, tem a alegria e a honra de informar que, a partir agora do mês de março, todas as penúltimas quartas-feiras, Programa Visão Espírita é às quartas também, às 19 horas. Então, a partir agora do mês de março, então, todas as penúltimas quartas-feiras de cada mês, nós vamos transmitir a palestra da AME Piracicaba. A AME, para quem não conhece, é a Associação Médico-Espírita aqui de Piracicaba, formada por diversos profissionais da área da medicina, e que sempre produz um conteúdo de muita qualidade, que vai fazer suas abordagens, né, sobre uma temática, sempre observando esse tema sob uma perspectiva científica, médica mesmo, e também trazendo a aderência do ensino dos espíritos para que a gente possa entender. É uma alegria para a gente anunciar isso daí, a partir então desse mês, do dia 24, às 20 horas. A gente vai divulgar mais posteriormente, a gente vai criar um material, você que nos acompanha vai receber, acompanha aí o nosso Facebook, ou que assina o nosso canal, você vai ser notificado. Você que já se inscreveu ali também, no telefone da USE Piracicaba, para concorrer às 13 obras de André Luiz, você está no nosso cadastro, a gente vai mandar também a notificação dessa atividade, um pouquinho, alguns minutos antes dela começar, também para você não perder. Então, na penúltima quarta-feira do mês, você vai emendar o programa Visão Espírita e a palestra da AME Piracicaba. Então, é uma grande alegria para a gente. Meu abraço, um grande abraço aí a gente manda a todo o pessoal lá da AME Piracicaba. Eu não vou falar o nome de alguém, porque eu vou esquecer o nome de outros e aí vai ficar feio para mim. Tá? Mas um abraço a todos lá da AME que tem trabalhado para que isso possa acontecer também. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas, como eu já adiantei, a gente vai falar sobre perdão. E para isso, eu selecionei um texto aqui do Espírito Emmanuel, extraído da obra Alma e Coração. E a gente vai fazer a leitura desse texto, peço que vocês nos acompanhem, e depois eu vou convidar os amigos Francisco e Rogério para que eles possam comentar. Então, vamos ao texto. Alma e Coração é o nome do livro, psicografado por Chico Xavier, e o texto é Como Perdoar, do Espírito Emmanuel. Na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e os companheiros de nossa intimidade, quando o suco adocicado da confiança se nos azeda no coração. Isso acontece porque, geralmente, as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Quando nossas relações adoeçam, no intercâmbio com determinados amigos, que, segundo a nossa opinião pessoal, se transfiguram em nossos opositores, perguntemo-nos com sinceridade: como perdoar, se perdoar não se resume à questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento? Feito isso, demo-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento, que não é justo retê-las em nossos pontos de vista quando estão, qual nos acontece, sob os desígnios da divina sabedoria que mais convém a cada um nas trilhas do burilamento e do progresso. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemo-las em nosso culto de gratidão, conforme a vida nos preceitua. Lembremo-nos também de que Deus já lhes terá concedido novas oportunidades de ação e elevação em outros setores de serviço, que será desarrazoado de nossa parte manter processos de queixa contra elas no tribunal da vida, quando o próprio Deus não lhes sonega amor e confiança. Quando te entregares realmente a Deus entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás a verdadeira significação das palavras de Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-te com a vida e com a tua própria alma. Então saberás oscular de novo a face de quem te ofendeu, e quem te ofendeu encontrará Deus contigo e te dirá com a mais pura alegria no coração: bendito sejas. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, então, nessa atmosfera de alegria, de paz e de gratidão, que eu tenho a honra de passar a palavra. Eu vou começar aqui com o nosso amigo Francisco Mourão, por ordem alfabética. Francisco, eu quero primeiramente, né, dar liberdade para você fazer algum comentário a respeito do texto mesmo que Emmanuel nos traz, antes da gente especificamente trabalhar, né, qualquer outra questão, né, sobre o texto de Emmanuel. Por favor, seus comentários. Pois não, Wilson, mais uma vez boa noite a todos. Olha, o comentário que eu tenho a dizer é que o texto é completo, né? Ele aborda o tema com profundidade, com exatidão, e ao mesmo tempo com integridade, né? Ele é integral na interpretação daquilo que a gente tem que entender como sendo o perdão. Eu costumo dizer que perdoar tem a ver muito, pelo menos é uma opinião minha, né, Wilson, me permita. Perdoar é entender, acima de tudo. É entender a situação. É entender do porquê dessas questões todas, né? Do porquê ainda somos ofendidos, ainda somos agredidos. E a doutrina espírita nos auxilia muito a compreender a situação. Então, é muito complicado a gente, pelo menos para mim, né, chegar num nível de perdão sem compreender os fatos. Mas o texto de Emmanuel é muito completo nesse sentido, porque ele deixa claro que somos todos filhos de Deus, rumo a um processo de crescimento, a um processo de aprendizado, e dentro de um processo de crescimento e aprendizado, todos nós erramos. E nesses erros, sem dúvida, haverá esbarrões, né? Haverá esbarrões, mas, acima de tudo, nada é perdido com essas questões da vida. Pelo contrário, Emmanuel nos convida a refletir de que crescemos, que as oportunidades dessas ofensas, dessas agressões e tudo mais, devem ser vistas por nós, não com mágoa, não com ressentimento, não com revolta, mas com compreensão. Compreensão de que o outro está no caminho dele, que ele também tropeça, e na medida em que vamos compreendendo a doutrina espírita, vamos assumindo uma responsabilidade muito grande ao perceber que nós também erramos, não apenas no dia a dia, que nós também ofendemos, não apenas no dia a dia, mas se temos a compreensão de que somos espíritos imortais e que já caminhamos, em algum momento podemos até ter uma noção de que caminhamos mais do que alguns outros, aí a responsabilidade aperta ainda mais, não nos dá alívio. Aperta mais porque a gente sabe que, por ter caminhado mais, certamente fomos mais tolerados. As pessoas, o nosso pai, nos tolera, né? Nos perdoa, nos compreende. Eu prefiro usar essa palavra, nos compreende. Sem dúvida, as agressões que recebemos, principalmente no atual estágio que nós nos encontramos, é difícil esquecer, mas que nós possamos usar isso como um arquivo de experiências para que a gente possa, de alguma maneira, compreender melhor o processo. Mas há muito o que falar sobre esse texto e sobre esse tema, né, Wilson? Que pode se desdobrar de uma forma, assim, infinita. Podemos criar um seminário aí enorme para discutir esse tema. Mas o que é importante deixar como mensagem inicial? Para que a gente possa passar a palavra para o Rogério, né? Sem dúvida. O perdão faz bem, em primeiro lugar, para aquele que perdoa. E a gente vai tentar explicar ao longo desse programa, né, do porquê disso sob essa ótica espírita. Eu acho que seria isso como uma consideração inicial. Muito bem, meu amigo Rogério. O Francisco aí, ele fez um apanhado geral sobre o tema, muito interessante. Como ele falou, a gente vai, né, se aprofundar um pouco mais. Eu queria deixar a palavra livre também para você comentar o texto, né, antes da gente começar a fazer as perguntas mais específicas. Rogério? Olha, Wilson, o ponto que eu gostaria de comentar, ou talvez enfatizar desse texto, é algo que para nós todos reconheceremos talvez como a maior dificuldade das nossas vidas. Todos sabemos que passamos por processo de maturação, de desenvolvimento, de melhoria, porque nós podemos olhar na história da nossa vida e reconhecer que somos pessoas melhores hoje do que fomos no passado. Por mais que essa mudança tenha sido muito pequena, ou talvez até insignificativa, alguns diriam, sobre sua própria vida. Mas o ponto mais importante do texto é reconhecer que cada um de nós que vive, que está aqui reencarnado, vivendo suas experiências, suas complicações, suas dificuldades, evolui através do convívio com o próximo. E conviver com o próximo, para nós que estamos nesse nível de entendimento, ainda com pouca musculatura amorosa, já que talvez esse seja o objetivo principal da vida de todos nós, é a principal complicação de nossas vidas. Porque a vida nos atrela às pessoas que fazem parte, querendo ou não, da nossa história evolutiva. E nesse ponto, eu até diria que mesmo para nós espíritas, com um pouco mais de entendimento, de compreensão, sabemos que o exercício do perdão talvez seja um dos exercícios básicos da amorosidade para todos nós. Básicos para nós como criaturas. Independente da nossa religião, todos necessitamos saber empreender na nossa vida uma atividade amorosa. Exercer a amorosidade. Isso foi o que Jesus tentou nos ensinar, como síntese do seu ensinamento. Jesus não veio à Terra para ensinar uma religião. Ele veio à Terra ensinar como amar. E para nós que temos até dificuldades sobre o significado do aprendizado do que é amar, sabemos por meio do filho desse filho dileto do amor, conhecido como perdão, que é um exercício de amorosidade na nossa vida. Porque amar às vezes dói, né? E amar através do perdão, através da compreensão de que o outro fez algo de errado para mim, que eu reconheço que me foi errado, que me machucou de alguma maneira, mesmo que o outro não tenha consciência daquilo que fez, é uma dificuldade que para nós é imensa, porque nós vamos, à medida que evoluímos, topando com situações que nos vão desde uma desculpa simples, um esbarrão, um pisão no pé, algo que talvez apenas seja um pequeno incômodo num pequeno espaço de tempo, há um exercício cada vez maior, dependendo das experiências que estão inscritas na nossa vida, exercendo esse ato de amorosidade por meio do perdão, levando em conta que uma ofensa, por maior que nos seja, serve de aprendizado para o nosso espírito. E nessa evolução que todos caminhamos, necessitamos de compreender que o perdão é parte essencial daquele que necessita de compreender que a lei de amor impera para todas as criaturas. Mas eu não vou me alongar mais, para podermos fazer uma discussão um pouco melhor e não tomar conta do tempo todo aqui. Não, que é isso, Rogério. Suas observações são sempre muito claras, muito esclarecedoras, muito práticas, né? Muito bem-vindas, não tenha dúvida disso. Me chama a atenção no texto, todo o texto, é claro, mas sobretudo quando ele diz que as criaturas pertencem a Deus. Isso me chama a atenção. E aí ele continua dizendo, não é justo retê-las em nossos pontos de vista. Veja, as criaturas pertencem a Deus, isto é, o destino dessas criaturas, quem cuida do destino dessas criaturas é Deus. É claro que não diretamente, mas por intermédio de inteligências superiores que presidem todos os mecanismos da nossa vida, tudo que nos acontece, tudo que tem como objetivo incentivar, né, fomentar o nosso progresso, pertence a Deus. Então, por que nós vamos reter aquelas pessoas no nosso ponto de vista, em um determinado momento, em uma coisa que ela falou, né, ou numa ação que ela fez, que naquele momento nos ofendeu? A gente se fixa naquele momento de uma criatura que é tão complexa, a gente se fixa numa única palavra, ou num único ponto, a gente bota um rótulo naquela criatura e deixa ela, né, congelada ali naquele momento, sendo que às vezes já se passaram tantos anos daquilo e aquela criatura nem é mais daquele jeito, aquilo nem reflete mais o que ela é. Isto é, você, quando não perdoa, não dá a oportunidade do outro ser diferente, porque você olha para ele com os mesmos olhos sempre, porque você o reteu, né, o prendeu naquela condição. Aí ele diz que a criatura é de Deus, e se Deus, né, já perdoou, como Francisco colocou, a gente vai tratar disso, se Deus perdoa ou não, depois, mas se Deus já concedeu àquela criatura uma outra oportunidade, de acordo com a necessidade dela, como diz no texto, se ela já está até trabalhando, de repente, para reparar aquele mal que ela lhe fez, ela já está num processo de trabalho, e você ainda está fixado naquilo. Poxa vida, parece um disco riscado, né? Já passou, ela já está trabalhando, de repente até já reparou, nem foi algo tão grave assim, mas você continua fixado naquele ponto. E é com essa reflexão sobre esse ponto interessante do texto, né, que eu achei emblemático, significativo, que eu então começo a perguntar para o Francisco. Francisco, por que razão, então, nós nos ofendemos? Porque vamos lá, vamos entender. Para que eu tenha que perdoar alguém, eu tenho que me sentir ofendido antes. Então, a pergunta é, por que nós, com tanta frequência, nos ofendemos com o que as pessoas falam ou fazem? Francisco Mourão. É difícil a gente responder pelos outros, né? Mas, de uma maneira geral, provavelmente a maioria das ofensas tem a ver por ignorância, por personalismo, né, por acreditarmos que os nossos valores são melhores que os outros e por termos, de alguma maneira, um pensamento muito fechado de que talvez só as nossas crenças, só os nossos valores, só as nossas experiências são as mais adequadas. Uma postura que eu diria defensiva. Mas à medida que a gente vai estudando, né, que a gente vai vivenciando e que a gente vai, inclusive, sofrendo, a gente tem dois caminhos: aprender com o sofrimento ou nos vitimizar, né? Então, isso é muito claro. Então, para aqueles que vão observando as suas próprias reações, se conhecendo, vai percebendo que o ato de se ofender é um ato bem pessoal e bem particular, como você acabou de explicar, em função de determinadas características, de determinadas situações, em que realmente são dinâmicas, não são paradas. Você acabou de dizer, eu costumo dizer que a única coisa que não muda no universo é que tudo muda. Essa é a única coisa que não muda. Graças a Deus, né? Que tudo é dinâmico, tudo se movimenta nesse sentido. Tudo se transforma. E os seres humanos, filhos do Pai, também. Você falou assim, Deus se ofende, Deus perdoa. Deus sequer se ofende, né? Eu, na minha limitadíssima compreensão, né, incapaz compreensão de entender o que seria Deus, eu entendo que Deus, sendo infinitamente justo e bom, sequer se ofende. Está dentro de uma lei, de uma percepção de que está dentro da sua vontade sermos como somos, mas ao mesmo tempo, na sua infinita compreensão, como falei no início, de sermos como somos. Então não tem nem o que se ofender, nem o que perdoar, do seu ponto de vista de Deus. Tá? E é dessa maneira que eu acho que a gente tem que entender. Agora, eu acho também, né, Wilson, Rogério, demais amigos que estão conosco, é de que essas questões são muito proporcionais à estima ou à rejeição que nós temos de nós mesmos. Isso é uma questão que a gente também precisaria tentar aprofundar aqui. Né? O quanto a gente rejeita o outro tem a ver também do quanto ainda não gostamos de nós mesmos. Jesus deixou claro que o referencial de amar é o amor próprio. E talvez, eu acho que um grande problema da humanidade hoje seja essa ânsia de querer amar, de precisar amar, de precisar perdoar, mas sem antes se conhecer a si mesmo, né? De entender a si mesmo, de aceitar e perdoar a si mesmo, de aceitar a sua história de deslizes, né, de incompreensões, de coisas que nós não gostamos em nós. Se a gente não entra nesse acordo inicial, a gente não melhora o referencial. Você está me entendendo, Wilson? Não melhora o referencial. Então, não tem como você estender esse nível de compreensão, de amor, de perdão, o que quer que seja, se nós não temos esse referencial de que também somos filhos de Deus. Né? Emmanuel se refere a eles como os filhos de Deus. Nós também somos. Né? Então, não podemos esquecer disso, que nós também somos nessa posição de análise, né? E que também estamos nessa caminhada, que também erramos, como eu falei no início. Então, são questões que eu acho que são importantes. Não sei se eu respondi aquilo que você estava perguntando, porque o assunto é tão grande que a gente se perde. Sim. Até na nossa reflexão. Sem dúvida. Vamos ressaltar o que você falou aqui, autoestima. Então, tá. Autoestima é uma das razões. Então, uma pessoa que tem a autoestima reduzida, né, em desequilíbrio, ela, segundo a sua explicação, tende a se sentir ofendida com mais facilidade. Rogério, além da autoestima, o que a gente pode observar que faz com que nos sintamos ofendidos com tanta frequência? Olha, Wilson, nesse quesito, eu diria que a falta de maturidade nossa, a falta de autoconhecimento. Porque esse é um ponto bastante importante que nós devemos ressaltar. Porque nós podemos nos fazer uma pergunta: poxa vida, claro que nós utilizamos, por que eu não consigo perdoar? Mas façamos uma comparação com outra mazela que é da nossa alma. Ciúmes, por exemplo. Por que eu sou ciumento? É óbvio que todos falaremos, poxa vida, ser ciumento é ridículo, você não pode perder tempo com isso. A nossa racionalidade diz a própria resposta do que deveria de ser. Só que o processo de aprendizado dessas dificuldades que todos devemos superar passa pela experiência e o sentimento. E esse ponto é importante, porque saber perdoar ou saber exercer esse tipo de amor de uma maneira prática nas nossas vidas, é muito difícil. E é muito difícil porque cada um sente de uma maneira. Né? E nós falamos sobre, poxa vida, a pessoa não tem uma maturidade para compreender aquilo que ela sente. Se uma pessoa lhe oferece um saco de lixo, a gente logo vai e agarra esse saco de lixo. Que pode ser através de uma ofensa, através de uma ironia um pouco mal colocada dentro da nossa vida, de um olhar ou um sorriso de uma pessoa que a gente mal conhece ou, de repente, até antipatiza. E nós levamos essa brasa quente dentro da nossa própria alma e cultivamos. Cultivamos justamente esperando que aquela pedra quente que nós seguramos na nossa mão queime o outro. Olha a falta de lógica disso. Só que é engraçado porque a nossa realidade ou a nossa racionalidade não anda em compasso com aquilo que sentimos. Todos falamos, meu Deus, me ajude a perdoar as pessoas, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, que fazemos a nossa oração, que seria aquela oração dominical que Jesus nos relegou como modelo de oração. Ai, meu Deus, perdoai-me como perdoamos todos nós os nossos inimigos. A gente fala isso todos os dias. E o mais engraçado é que, Parece que todos cultivamos justamente o oposto. É tão fácil odiar as pessoas por algo feito para nós. E lembramos das pessoas justamente porque, como você mesmo comentou, Wilson, nós tiramos uma fotografia. Mas nenhuma pessoa, ou nenhuma vida constituída de qualquer pessoa é feita apenas de uma fotografia. Todo mundo vive no seu próprio filme, mas nós temos uma dificuldade de compreender que a vida dos outros são filmes. Compreendemos, sim, que a nossa é apenas uma vida que não pode ser julgada apenas por uma fotografia, por uma palavra não bendita no momento inoportuno, por um deslize nosso de cabeça quente, já que usamos essa palavra como desculpa de algo que fazemos de errado, seja no nosso trabalho, seja no meio espírita. E quantas pessoas não há no nosso meio que nós observamos e logo a gente nutre aquela antipatia e nos pegamos ainda falando, mesmo como conhecedores da doutrina espírita, não pense mal desse fulano de tal. É errado. E, de repente, nessa foto, todos nós temos figuras emblemáticas, sendo espírita, sendo palestrante, como, quem sabe, tentando corrigir a sua própria vida como um exemplo. E parece até que a gente tem uma estrela no caminho, né? Surge tanta gente diferente que a gente logo pensa muita bobagem. A gente fala a semelhança de Paulo, não é? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu já não quero fazer, esse eu faço, num automatismo. E é claro, todos nós, como espíritas, nós vamos nos deparando com essa auto-observação sobre aquilo que cada um de nós sente, com esse olhar de que somos criaturas ainda imperfeitas, que damos os nossos deslizes, que pisamos nas cascas de banana que às vezes são colocadas no nosso caminho, às vezes de propósito, porque a gente está tão acostumado a cair naquela casca que a gente logo vai e escorrega. Mas a gente começa a pensar que talvez seja melhor levantar. E pensa sobre a casca de banana que uma vez caiu. Reflete, avalia-se, porque isso toma tempo. E a gente vive numa sociedade que é tão rápida, que tem tudo mudando ao mesmo tempo, que a gente quer logo mudar. Quer que as coisas mudem. E também, até exerce dentro da sua vida, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver a sua cara. Nós falamos isso de uma maneira tão simples que não nos leva à observação daquilo que cada um de nós sente e fala, perdoei, mas por favor, nunca mais olhe na minha cara. E essa é a nossa vida. Eu perdoo, mas você lá e eu cá, não é mesmo? Exatamente. O Francisco aqui falou sobre a mudança. Tem um filósofo antigo que diz isso, tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é de um filósofo da antiguidade ainda, pré-socrático. Ele diz que um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque o homem não é mais o mesmo, a água que passou não é mais a mesma, o cascalho no fundo do rio não é mais o mesmo. Né? Realmente tudo muda o tempo todo no mundo, citando a letra da antiga canção, né, de pop nacional, tudo muda o tempo todo no mundo. E quando o Francisco fala de autoestima, e o Rogério fala sobre a falta de madureza, né, do espírito, um espírito ainda muito imaturo, que não consegue lidar com essas frustrações mesmo, né, com as coisas que não são como ele queria que fossem. Sobretudo neste caso, né, esse rancor se guarda, talvez pela pessoa não ser como ele queria que ela fosse, ou que ela o tratasse como ele julgava que mereceria ser tratado, e até talvez merecesse realmente, a gente não sabe isso, mas essa questão, quando o Francisco vai falar sobre autoestima, a gente vai tem que conceituar que a autoestima, na verdade, ela é um efeito, ela não é uma causa, ela é efeito do orgulho. O orgulhoso, geralmente, é o que tem a autoestima baixa. Porque o orgulhoso, ao contrário do que se pensa, que ele é melhor do que os outros, ele se sente menor do que os outros. Ele se sente inferior. O orgulhoso, ele tem um complexo de inferioridade. Por isso daí, ele fica apontando defeitos nas pessoas. E por se julgar, por se sentir menor, então, ele se coloca numa posição acima da posição em que ele está. E se colocando nessa posição acima de onde ele realmente está, ele exige uma certa deferência, um tratamento a ele, que a outra pessoa não tem para dar, na verdade. Né? Visto que, geralmente, a autoridade verdadeira é fruto do respeito, da admiração. Muitas vezes ele não tem esse respeito e essa admiração das pessoas, mas ele exige que as pessoas o respeitem, porque ele se coloca num patamar muito superior. Então, realmente, é o desequilíbrio do orgulho. Isso eu quero colocar. É muito claro isso em vários momentos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os maiores vícios morais que a gente tem na humanidade, no nosso tempo, desde o início dos tempos, é o orgulho e o egoísmo. Eu nunca sei se o orgulho é pai do egoísmo, ou se o egoísmo é pai do orgulho, ou são irmãos, eu não sei. Mas é assim, o orgulho, eu me sinto superior a todos. O egoísmo é por isso que eu quero tudo para mim. E a vaidade, né? Eu quero que todo mundo saiba. Que é o oposto da humildade, da caridade, que é o que nos dá paz, que é o título desse programa. Né? Exatamente. Então, quando a gente vai... O Francisco pontuou muito bem, né? O oposto do orgulho é a humildade. A humildade não é inferioridade, né? Se humilhar no ponto de ser menor do que os outros, mas é ficar no mesmo nível, igual. Então, se você acha que você está exatamente no mesmo nível da outra pessoa, não há nada que ela possa fazer contra você, porque você não vai se sentir menor. O que ela fala, o que ela faz, vai refletir nela, ao que ela é, na experiência que ela vai viver, não na sua. Né? Aí a gente vai para o nosso próximo debate. Então, sobre o aspecto psicológico, né? O que eu quero dizer com isso? Sobre o aspecto das emoções, dos sentimentos. Como vive uma pessoa que frequentemente se sente ofendida? Né? Quais são as emoções, os sentimentos predominantes na vida dessa pessoa? Ela vai caminhando, alguém fala alguma coisa, é contra ela. Né? Até um desconhecido, quando fala alguma coisa, ela acha que é com ela. Você manda uma mensagem, ele já te manda uma mensagem de volta achando que foi ele, se sente ofendido. Né? Como essa pessoa vive, na verdade? Como é a vida dela no dia a dia, psicologicamente? Francisco Mourão. Eu não sou psicólogo, né? Mas, sem dúvida, todos aqueles sentimentos de depressão, ansiedade, insatisfação, pânico, que é o que a gente mais vê hoje em dia, são esses os principais sintomas, né? E uma total insatisfação em função daquilo que você acabou de explicar. Do ponto de vista espírita, né, o que a literatura espírita complementa é de que tudo parte do espírito, né? Na verdade, tudo parte do espírito. A gente sabe que o espírito se liga ao corpo por um corpo fluídico que se chama perispírito, que é um corpo energético. E logicamente, o primeiro a sofrer com tudo isso é ele mesmo. É ele mesmo. Por isso que ele estava falando lá na frente, o benefício do perdão. Qual que é o primeiro que se beneficia? É ele mesmo. Né? Porque esse desequilíbrio partindo dele afeta primeiro ele mesmo, o seu perispírito, que está ligado ao seu corpo somático. Esse corpo somático sofre doenças, adoece. Né? Que nós sabemos quais são, eu não sou profissional da área, mas vocês sabem o que acontece. Né? E logicamente, aquele que seria o suposto ofensor, ou de fato o ofensor, é quase que o último na cadeia a sofrer esse impacto. Que aquilo que o Rogério estava falando há pouco, eu gostaria de voltar e ressaltar. É quase que um veneno que a gente quer que o outro tome, mas quem toma é a gente e espera que faça o efeito, né? É mais ou menos isso. Então, daí a importância da gente relembrar esse assunto, da responsabilidade que nós temos. Não que a gente vá parar de fazer isso de uma hora para outra. Não é nada disso. O Rogério também colocou isso muito bem. A gente está, logicamente, num hábito, não é? Obviamente, num automático, já há milhares, há milênios, não é? Ah, fomos assistir o programa, vamos mudar. Não é isso. Mas a gente passa a conhecer a responsabilidade das nossas ações. Paulo, o apóstolo Paulo, já falava isso. Então, são pontos importantes que a gente precisa entender, Wilson. Né? Que quem mais sofre é aquele que menos perdoa. Quem mais se alivia é aquele que mais compreende. Eu diria compreende. Vamos começar com compreensão? compreender o fato, as razões pelas quais ele sofreu a ofensiva, as razões pelas quais aquele em estado de mais desequilíbrio que você te ofendeu, isso já é um início de consolo para você ter paz. Esquecer o fato? Não. Ninguém aqui é... Jesus não fazia isso. Jesus não esquecia nada. Jesus não ficava em cima do muro. Jesus diferenciava muito bem o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Não é nada disso. Mas a compreensão, a diferenciação, a explicação do porquê dos fatos. E, acima de tudo, como o Rogério falou, utilizar essas questões da vida para a nossa alavanca de crescimento. Tem que ter uma razão boa por trás disso. Se nós temos fé, se nós acreditamos em Deus, que o Pai, se o Pai de fato está conosco, cuida de nós e nos dá a oportunidade de vivenciar todos esses desconfortos, tem que ter uma razão justa, uma razão útil para isso. Então, que a gente saiba usar a nossa inteligência para discernir isso, para entender isso. E se aquele que está, de alguma maneira, eu diria, nos desafiando, ele está nos desafiando a uma prova. Ah, fulano me provocou, me tirou a paciência. Não, ele não tirou a paciência, você nem conquistou a paciência ainda. Você acha que tem paciência e acusa o outro de ter tirado a sua paciência. Não, você está num processo de aquisição, num processo de aprendizado. E aí, Deus, infinitamente justo e bom, o que, que ele faz para você ter paciência? Te coloca um professor, vários professores, para exercitar a aquisição de uma dessas virtudes que a gente está falando. Tem várias, né, que a gente precisa adquirir. Quando você tocou na questão do orgulho, do egoísmo, você foi na ferida, né, isso que são as mais sérias, né? Mas tem tantas outras qualidades que a gente precisa adquirir. Estou falando de uma, a paciência, por exemplo. A gente, o fulano me tirou a paciência, eu perdi a paciência. Não, você nem chegou a adquirir a paciência. E aí a gente olha para essas agressões sob um outro ângulo. Dá para entender? Não é o ângulo da vítima, mas o ângulo do aprendiz, daquele que foi desafiado, quase que um privilegiado. Diria, se tiver um nível de compreensão mais alto, o privilégio de sofrer uma prova. Como é que... E aí, olha só que bacana. Você não precisa falar para ninguém como é que você foi na prova. Você vai para você mesmo, fala, como é que eu me desempenhei nessa prova? Aí, você, tendo o tal do auto-amor, que a gente estava falando no começo, um olhar bem amoroso sobre você mesmo, você fala assim, não, olha, né, deu uma falhada. Ou hoje eu fui melhor. E é assim que a gente vai melhorando, Wilson, Rogério. É assim que a gente vai ganhando envergadura, um pouco mais de musculatura amorosa, como disse o Rogério. É no dia a dia, é usar essas oportunidades de maneira útil. É difícil? Muito claro bem. Que é. Claro que é, ninguém está dizendo que é fácil. Mas tem um outro jeito menos doloroso? Não tem. O jeito menos doloroso é por aí, por esse caminho. Porque Deus, infinitamente justo e bom, sabe o que ele vai fazer no dia seguinte, se a gente continuar revoltado? Ele vai amorosamente nos dar outras circunstâncias para a gente continuar aprendendo, por meio desses desafios. Essa é a grande sacada consoladora da doutrina espírita, que a gente tem que usar a nosso favor. É isso. Muito bem, eu vou avançar um pouquinho aqui, Rogério, porque o nosso tempo passa rápido, são 15 para as 8 já, 19 horas e 43 minutos. A gente falava sobre os aspectos psicológicos, isso é como vive uma pessoa que tem, então, que guarda rancor, então ela vive o tempo todo pressionada, ela vive o tempo todo se sentindo menor, portanto, ela vive o tempo todo frustrada, isso é uma vida muito dura, muito pesada, né? Isso... E causa, o que eu queria que você falasse agora, Rogério, é o que essa vida, isso, quando se torna crônico, né, que você caminha pela vida sempre cultivando o rancor, a mágoa, o ressentimento, né, como isso se reflete, o Francisco citou, mas eu queria que você esclarecesse melhor, perispiritualmente, nós que somos espíritas, sabemos, essa condição nos coloca à mercê da ação também de irmãos, não é? De outros seres, não é isso? Eu queria que você falasse sobre isso, Rogério. Sabe, espiritualmente. Então, é assim, a influência é espiritual agora. O Francisco falou da psicológica, você da espiritual. Sim. Sabe, Wilson e Francisco, Jesus havia dito uma coisa muito bacana que, se a gente puder refletir e trazer para a nossa vida, dá para fazer um paralelo bastante bacana. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós, por incrível que pareça, como seres, fomos criados da maneira que somos. Toda criatura humana pensa, por mais que não queira pensar. Se diga, não vou pensar agora, já está pensando alguma coisa. A ponto de nós termos bastante do nosso tempo consumido pelos pensamentos que cada um de nós cultiva. Todos fazemos, temos uma sintonia ou um hábito que é próprio daquilo que cultivamos na nossa mente. Todos podemos fazer o seguinte exercício: observar aquilo que cada um de nós pensa recorrentemente no dia e saber qual que é o moto propulsor da nossa vida. Qual o pensamento central que guia nossas atitudes? Todos podemos identificar uma. Para aquele que é egoísta, é tudo aquilo que vem de encontro para o seu bem-estar, geralmente. Aquilo que vem de encontro para aquilo que está bem para ele. Para o ciumento, para aquele desejo da posse. Para aquele que é o onzenário, o dinheiro. Tudo aquilo que ele cultiva para que seja atingido aquilo que ele pensa. E é claro, Wilson, nós, como criaturas que pensamos, somos emissores daquilo que pensamos. É óbvio que nós não podemos ver, enxergar, ouvir o pensamento no dia a dia nosso. Nós poderemos até observar uma pessoa que convive conosco com um sorriso no rosto, mas que às vezes cultiva pensamentos muito complicados acerca de nós mesmos. E nós até, de repente, nem saibamos. Mas é claro, quando falamos do nosso componente espiritual ou perispiritual, todos os nossos pensamentos possuem formas, cheiros, se assim pudermos observar. E é claro que nos sintonizamos com criaturas exatamente similares a nós. Aquelas pessoas que cultivam o rancor, o ódio, a depressão, todas aquelas características ruins nas quais falamos agora há pouco, obviamente atrairão aqueles seres na mesma sintonia, porque a frequência que sintonizamos é gerada por aquilo que pensamos. E vejamos como é complicado esse tipo de postura perante a vida. Aquele que cultiva o rancor na sua vida, o ódio, ou talvez a falta de perdão, é alguém que se decide por si próprio, consciente ou inconscientemente, fixar-se numa única questão na sua vida. Podemos observar que temos 24 horas do nosso dia à nossa disposição. 8 deles, quem sabe, dormindo, se arredondarmos. Sobramos aí 16 horas para escolhermos aquilo que queremos. E aquele que é o rancoroso, aquele que não perdoa, aquele que avalia sua vida apenas sob essa perspectiva e tudo mais que acontecer, quem sabe, seja apenas um detalhe. Que cultive na sua mente apenas um assunto, o rancor. Passa todas as horas do seu dia, que é um presente, uma dádiva, a pensar apenas, única e exclusivamente, em um assunto. E vemos assim que seria um desperdício do seu tempo, que pode ser algo que podemos nem saber responder por que ficamos assim. Porque é necessário também fazermos uma avaliação prática da vida que vivemos. Porque perdoar alguém que, de repente, pisou no nosso pé, algo bastante simples, talvez seja bastante fácil. Mas se pensarmos, quem sabe, em alguém que bateu seu carro no nosso carro, que tiramos 0 quilômetro, no dia de hoje, por exemplo, da concessionária, já é um exercício um pouco maior. Mas podemos também pensar, quem sabe, e nisso apenas avaliaremos em tese, numa mãe que perde seu filho num assassinato, num roubo. Eu nem sei avaliar a dor que uma mãe dessas sente. E como falar para uma mãe como essa? Perdoe. Eu acho que a gente nem tem o que falar. apenas abraçar, ser solidário, sentir junto, estar ao lado e falar, se precisar, eu estou aqui. Para o que seja. Perder alguém. Como é uma dor como essa? E nós avaliamos aquilo que sentimos perante as dificuldades que nos chegam, principalmente através da dor. E a temática em sendo o perdão, talvez nos leve a tentar fazer um comparativo com aquilo que nos chega. Mas é difícil também compreender que a nossa vida, às vezes, está traçada de há muito tempo. As experiências que todos nós vamos viver. E permitam-me um pequeno comentário que talvez seja pessoal. Que a gente se faz essa pergunta. Gente, nós estamos há um ano vivendo essa complicação desse vírus que não vai embora. Seja pela situação que for. Pelas dificuldades que tenham gerado a criação de um vírus que convive conosco há um ano. E a gente se pergunta, mas meu Deus, quando é que isso vai passar? Essa dificuldade, alguns pensando no seu trabalho, como sobreviver, como atuar na vida, e não sabendo se responder por que está passando por isso. Quem sabe, talvez um castigo divino? Mas quantos de nós aceita a lição? Aprende através de uma lição dolorosa como essa? E é muito difícil até, em tese, discutir isso. Falar, é isso porque nós necessitamos de aprender. Porque todos passamos pela dificuldade, pela dor, pela complicação. E uma dose de, quem sabe, empatia para aquele que é o espírita, que compreende, que passa pela dificuldade, necessita de olhar para a sua vida. E é claro, nós não estamos falando sobre o vírus, estamos falando sobre o rancor, que talvez seja algo muito mais complicado na nossa vida. Porque o mundo pode ser a maior maravilha. Poderemos ser transportados para o paraíso. Se dentro do nosso coração, aquele sentimento que guardamos através de outra pessoa que nos fez algum mal, alguma situação em que nos puxaram o tapete, por exemplo, no trabalho, uma traição, quem sabe, podemos observar que dentro disso cultivamos aquilo que é o nosso tesouro dentro de nós mesmos. E como espíritas, nos cabe observar, por meio desse questionamento, dessa observação, aquilo que cada um de nós cultiva, né? Muito bem, Rogério. Você pontuou muito bem a respeito do ser humano, do homem, como emissor de pensamentos, né? E atraímos seres que vão potencializar alguma coisa que a gente está sentindo. Veja, você sente rancor de alguém. Você pensa, ele não tem o direito de me tratar assim? Quem ele pensa que é? Logo em seguida, já tem um companheiro do teu lado soprando no seu ouvido, falando, é isso mesmo. Quem ele pensa que é? Você que fez tal coisa, que é tão importante para ele, que sem você ele não seria nada, não seria o que ele é. Por que ele faz isso? Quer dizer, o sentimento, essa ligação negativa com a pessoa nos coloca à mercê da ação dos obsessores. Né, de antigos perseguidores, e aí é claro que é assunto para um outro programa, mas quando a gente se liberta desta pessoa que supostamente tenha nos ofendido, a gente se liberta de qualquer influência dessa natureza também. Então veja, que além da gente... Também, né? Lembrando que o contrário, o oposto também é válido, sim, né, Wilson? Sim, quando sim. Francisco colocou muito bem, porque quando o outro, que a gente não gosta, ele também tem um obsessor. Ó, atenção para isso. Ó. Eu não gosto do fulano. Aquele fulano, ele tem um obsessor dele também. Vários, talvez. Mais do que um. Todos nós temos. A gente pisou no pé de muita gente lá atrás. Né? Então, aquele nosso desafeto de hoje também tem inimigos. Quando aquele inimigo dele olha para você e fala, ah, esse cara também não gosta dele. Então, se ele é inimigo, então ele é meu amigo. Aí ele vai ser meu amigo. Aí ele vai fazer, cola nele que ele também vai ajudar a prejudicar o cara. Aí acabou. Mas o que eu queria dizer é que quando a gente assume uma postura oposta, ou seja, de desejar querer o bem, de se esforçar, o que que acontece? A gente vai se afinar com as entidades, nossas amigas, que torcem para o nosso sucesso, é isso que eu queria dizer, né? Sim, que, claro, que a afinidade é tanto para o desequilíbrio quanto para o equilíbrio, né? A gente é que escolhe a sintonia, como o Rogério falou. Tem que ter um lado bom também nisso, né, Wilson? A gente tem que colher o resultado dos nossos esforços. Ou seja, sim, se a gente está no desejo de melhorar, se a gente se esforça, nos controla a não querer esse desejo do mal, vem também a ajuda do bem. Sim, sem dúvida. E é por isso que nós abordamos aqui exatamente isso, essa possibilidade de escolha. O que a gente está pontuando é o que acontece caso a gente escolha deliberadamente continuar odiando e cultivando o rancor, lembrando daquela pessoa dia e noite. Vou dar um exemplo. Você não gosta do ciclano, por alguma razão, mas você também, por alguma razão desconhecida, segue o indivíduo lá no seu Facebook. Aí aquele cara vai viajar, aparece a foto dele no teu perfil. Você olha para ele, ele te fez um mal porque você não gosta dele. Você tem uma sensação ruim, um ressentimento, a mágoa surge de novo, você vive toda aquela história do passado. Então não seria melhor você cortar o vínculo? Deixa, não segue mais ele, não seja mais amigo dele. Se você não consegue lidar com aquilo ainda, e nós estamos nessa fase. A gente ainda é muito, como o Rogério, você pontuou, a gente ainda é muito frágil, a gente é brotinho ainda. Estamos dando os primeiros, ensaiando os primeiros passos. Não adianta a gente se colocar em situação de muito risco que a gente não vai conseguir, né? A gente vai se abafar, né? É a semente que cai na beira da estrada, no meio do espinheiro. A gente ainda está nesse ponto, então a gente tem que se cuidar melhor. Amigos, são 19 horas e 56 minutos. Eu queria continuar, tem tanta coisa legal para a gente conversar aqui, mas eu quero passar rapidamente para o Francisco e para o Rogério, para finalizar, um comentário aqui da nossa amiga Patrícia Elias. Ela faz um comentário aqui, olha, quando o santo não bate, né, e ter que conviver com um parente próximo, olha, que situação difícil ela está colocando, hein, Patrícia? A verdade é saber conviver e tentar conviver sem brigas, inclusive com o irmão. Ela deu um exemplo de irmão, mas pode ser qualquer um. Marido, mulher, filho, nora, sogra, não sei porque tem gente que fala de sogra ainda, né? Genro, enfim. Os mais próximos são sempre os mais difíceis, né? Mas essa história que a Patrícia colocou aí, quando o santo não bate, tem isso mesmo? No Espiritismo a gente consegue entender por que que tem isso, Francisco e Rogério? Não é que de vez em quando tem, só tem isso. É o que mais tem, é o que tudo tem. Não pense que é só na família dela, é em todas, todas, graças a Deus. É assim mesmo, é natural, como diz minha avó. Natural. Não é, Rogério? Vai você. Toca a bola. Não, só veja, gente. A gente sempre avalia, né? As famílias são casos que a gente até ri um pouco, né? Porque problema é o que não falta, né? Sejam os mais variados. E como nossa amiga Patrícia falou, santo não bate. E às vezes o santo não bate com alguém que não dá para largar, né? Você fala assim, poxa vida, como comentou, é sogra, troca de sogra, né? Arruma outra. Cunhado, mesma coisa. Companheiro, também. Você tem até a opção de falar, tô fora e tô saindo fora desse barco. Sem problema, mas às vezes é sem chance, né? Como ela até comentou, irmão, pai, mãe. E às vezes você vem numa situação que a vida lhe coloca para o seu próprio aprendizado. Você não sabe por quê, mas você odeia aquele fulano de tal que você chama de mãe, de pai. Só que olha que isso causa um conflito, né? Porque a pessoa não sabe por quê, não entende por que não gosta. Às vezes a pessoa só faz o bem para você, só que você tem uma bronca lascada e não sabe de onde vem. E aí cria um conflito de culpa porque se acha a pior pessoa do mundo. Como é que pode odiar alguém que faz bem para você? E às vezes tem uma história por trás daí, que a gente não sabe de onde vem, não sabe quantas vidas já se foram, e a gente não teve a oportunidade, por meio do amor, de corrigir esse sentimento um pouco desequilibrado. E aí a vida coloca essas duas pessoas juntas, momentaneamente, talvez por 80, 100 anos juntos, ali para acertar as arestas que tem um com o outro. Mas até agora você não deu a resposta para ela, como é que faz? Como é que faz? Todos nós estamos tentando aprender como é que faz. Como que é a terapia da água lá, Francisco? A terapia da água, né? Aquela de... É a água cura, porque você, na hora que você vai responder, você toma água e fica com ela na boca, até a vontade de... Se esquentar, engole e coloca outra. É. Assim vai. Não, mas, ó, sendo bem objetivo, né, Patrícia? Olha, a questão é como eu falei, né, e os nossos amigos aqui falaram, tem que ter uma razão justa e boa se você acredita que o Pai é infinitamente justo e bom. Né? Então, assim, o que, que você tem que fazer, no modo de ver? É tentar fazer o melhor que você pode, dando também perdão a você mesma em relação a algum deslize que talvez você não aceite, né? Falar, ah, hoje eu perdi a paciência e tal. Você tem que começar primeiro entendendo você, olhando para as suas reações e talvez observando as suas reações nesse processo contínuo e, diria, intensivo de aprendizado, no seu caso, né? É um processo intensivo, né? Bem concentrado, bem condensado, porque a convivência é intensa. Então, assim, faça o melhor proveito dela. Dizer que não vai ter desconforto? Dizer que tem uma solução mágica? Não. Não tem. Mas você tendo consciência, principalmente de você, de como você está reagindo, eu acho que isso vai te ajudar. Inclusive assumindo posturas menos reativas. Não que não seja também seu direito reagir, mas às vezes menos reativas, porque você vai experimentar reagir menos e vai ver como é que eu me senti reagindo menos. Ah, parece que eu sofri menos. Não tem nada demais. Você ser egoísta nesse ponto e querer o seu próprio bem. Pelo contrário, você está aprendendo, você está experimentando. E aí que eu falo da questão de não serem ofensores, de serem professores, porque eles estão, de uma maneira inconsciente, né, sendo ferramentas para o teu desenvolvimento. Se você começar a enxergar dessa maneira, que é através desse sofrimento de crescimento que a gente evolui, e que a gente chega à paz interior, é a melhor coisa que poderia estar acontecendo com você. Emmanuel sempre diz, dá exemplos da natureza, de transformações, que para as coisas serem úteis na natureza, elas passam por processos de transformação. Um dos textos belíssimos que eu admiro em Emmanuel é o texto da pedreira, né? Que fala assim, como é que a pedra pode ser útil na pedreira? E ela sofre, né, o impacto do buril para virar pedrisco. E aí ela entra na construção das casas, ela entra com bastante humildade na construção dos caminhos e assim por diante. Nós, Patrícia, estamos sujeitos às mesmas leis. Nós estamos sujeitos às mesmas leis, às leis de pressão e de transformação. Como é que nós vamos encarar isso na vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos e tentar, de alguma maneira, achar um significado melhor disso que você está passando aí. Deu para entender? Espero que eu tenha ajudado aí na sua dúvida. Câmbio. Muito bem. Pessoal, 20 horas e 2 minutos. Eu quero aqui dar um toque para a Lúcia Paula Santos. Ela falou aqui, ela fez um comentário aqui interessante. Ela fala... A sua prima. Ela fala, olha, eu só penso positivo, por isso tenho quase tudo. E aí ela complementa embaixo, olha lá. Eu tenho quase tudo, só penso positivo. Depois ela complementa embaixo. Porque eu não ligo, será que é porque eu não ligo e não estou nem aí para quem está irado e não pega nada em mim? Sim, você tem a parte da resposta, da explicação para a sua realidade. A gente só precisa ajustar, né, a nossa expectativa nesse mundo, porque tudo que nós abordamos aqui são maneiras de você ter uma vida mais leve, eu sempre falo isso, caminhar sem maiores dificuldades, porque todos nós, quando renascemos com um compromisso e recebemos as condições para realizar aquela tarefa que nos comprometemos nessa existência. O fato é que conforme pelo tal do livre-arbítrio, né, e as escolhas que a gente faz, a gente acaba se comprometendo mais ainda. Né? A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que, além das expiações relacionadas ao passado e as provas que se relacionam ao futuro, né, a maior parte das tribulações da vida são relacionadas às escolhas e à conduta nossa do dia a dia mesmo. Então, adotar uma postura, perdoar, adotar uma postura leve diante da vida, né? Cultivar virtudes, como a gente aqui sempre está incentivando, vai fazer com que o que a Lúcia acabou de citar aqui, a vida vai ser mais leve mesmo, vai melhorar a sua percepção do que você é, do que você tem, sobre você mesmo, sua autoestima, mas é claro, né? Só para finalizar, isso não vai evitar de você ter que encarar as suas expiações, as suas provas, mas vai te colocar em pé, em condição de poder aprender, né? Como o aluno que está ali, que dormiu bem, que tem todo o material necessário para aprender aquela lição. Gente, eu não posso me despedir, são 20 horas e 5 minutos antes de convidar, olha, eu coloquei na tela aqui, o bannerzinho rotativo está lá embaixo. Lembrando da coleção A Vida no Mundo Espiritual, da promoção, né? A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, a promoção da USE. Você manda uma mensagem para o número de telefone que está passando na tela aí agora. Vamos lá, que é o 98877-8022. 98877-8022. Mande uma mensagem para esse número. Você vai ficar no nosso cadastro e no dia 23 do mês de junho a gente vai sortear a coleção completa das obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz e Chico Xavier. Então, as 13 obras, aquela coleção que começa lá, como que é? Rogério, me ajuda aí. Francisco, me ajuda. Começa com... Com o nosso lar, né? Nosso lar. Depois, Rogério, tá lembrado? Libertação, Missionários do Mundo Maior, Sexo e Destino... Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna. 13 obras magníficas para a gente conhecer bem, né, o mundo espiritual, né, o repórter do mundo espiritual, que é André Luiz. Então, se você já tem a coleção, você tem a oportunidade de renovar a sua biblioteca. Se não tem ainda, você vai ter os 13 livros novinhos. É só mandar um cadastro para esse número. Lembrando que, cadastrado com a gente também vai mandar uma mensagem para você por semana, por exemplo, para notificar sobre o programa Visão Espírita. Sempre que tiver alguma novidade, a gente vai mandar para você. Sem spam, tá bom? Sempre com muito respeito a você que nos auxilia, que nos ajuda, mas é uma maneira de nos aproximarmos também, de vocês conhecerem as atividades. E agora, conforme eu anunciei no início do programa também, a atividade que a gente passa a transmitir a partir desse mês, todas as penúltimas quartas-feiras do mês, palestra lá com o pessoal da Associação Médico Espírita aqui de Piracicaba, a gente também vai notificar por aí. Então mande a sua mensagem, cadastre-se, concorra aos 13 livros e fique ligado em tudo o que acontece no movimento espírita de Piracicaba e região. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente final de noite, final de semana, quinta, sexta, sábado. Eu sempre digo isso, mas que nós possamos aproveitar todas as oportunidades, as lições que a vida nos dá. Que os ensinamentos que foram estudados, as reflexões que foram feitas aqui, possam reverberar em nossos corações, a fim de que nós possamos nos renovar, renovar as nossas atitudes diante do nosso próximo e consigamos fazer brilhar a nossa luz e que a nossa luz ilumine o nosso caminho e o caminho daqueles que seguem conosco. Francisco Mourão, eu peço para você fazer as suas derradeiras considerações e depois eu peço para o amigo Rogério Azevedo fazer uma breve prece. Quero agradecer a todo mundo que participou, que passou por aqui. Não vou falar o nome de um, porque tem tanta gente. Nossa gratidão a todos vocês. Nós estamos aqui por vocês. Até a próxima semana. Francisco Mourão. Não, é só também expressar minha gratidão. Uma satisfação, uma honra estar aqui mais uma vez, né, com vocês dois, aprendendo junto com vocês e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Na expectativa que todos nós possamos continuar, né, nos sentindo filhos do Pai e crescendo juntos. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima vez. Da minha parte, apenas o que me resta. Lembrar daquela única palavra que deve guiar as nossas vidas perante aquilo tudo que temos. Gratidão. Não somente aos amigos que aqui participaram desse encontro, sejam os dois que estão aqui presentes na transmissão, mas também os amigos que nos acompanham, pensando nas suas vidas, nos seus problemas, nas suas complicações, muito semelhantes à nossa. Agradecer a vocês, mas também agradecer ao Pai pela oportunidade de pensar, de refletir, de avaliar, de nos autoavaliar, mas também fazer um pequeno pedido com esse agradecimento. Que pensemos naquelas pessoas que, numa sociedade tão dividida como estamos atualmente, aquelas pessoas que talvez lembremos como nossos calos, nossas unhas encravadas. Lembremos dessas pessoas quem sabe num primeiro momento, para desculpá-los, já que a temática da noite é o perdão. Pensar um pouco que talvez aquele que é o nosso irmão pensa diferente de nós e tem todo o direito de pensar assim, assim como nós também temos as nossas escolhas, mas que possamos observar que essa caminhada que todos estamos a percorrer é uma caminhada consciente que vamos em direção a Deus através do amor e, quem sabe, através da prática do perdão, com esse sentimento de alegria, felicidade e principalmente de reconhecimento que Deus nos dá essa bênção da vida. Sejamos todos aqueles que pensam em exercer um pouco daquilo que é o amor que Jesus nos ensinou através do perdão. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão até esse momento. Que possam ter a sua noite, os seus lares coroados de um pouco mais de alegria, perseverança e otimismo. Que o futuro será melhor. E lembrar aquela palavra inestimável do nosso grande ilustre Chico. Isso também vai passar. Confie em Deus, continue caminhando, que o futuro será melhor. Um grande beijo e até a próxima. Paz e luz.